Integração, respeito por você, paixão por fazer mais e cada vez melhor. Rádio Integração Toledo, orgulhosamente sua. Rádio Integração, paixão por fazer mais e cada vez melhor. Para sua festa ou seu evento ficar mais animado, não pode faltar o melhor chopp de Toledo e região. Leve, puro e muito mais saboroso. Estamos falando de Hacker Chopp Pilsen, da distribuidora Wagner. Ligue e garanta a diversão da sua festa. Telefone 999-21-5464 ou 999-35-5949. EquiPlus Manutenções. Manutenção em equipamentos de padarias, açougues, cozinhas industriais, pizzarias, entre outros. Trabalhamos com conserto de cooktop. EquiPlus Manutenções. Atendemos em Toledo e região. Entre em contato pelo fone 45 99810-6194 ou 45 99990-4077. EquiPlus Manutenções. Soluções para equipamentos em geral. JR Construções. Está pensando em construir ou reformar? A JR Construções conta com uma ótima equipe de profissionais para reformas, ampliações ou construções de casas, edifícios, barracões e muito mais. Pensou em obras? Chame a JR Construções. Construir com competência, qualidade e inovação, buscando sempre a satisfação de seus clientes. Telefone 4106-0557 99911-2955. Você que está sonhando em adquirir um veículo, uma moto ou um imóvel, seu sonho pode se tornar realidade com a Scusiato Consórcios. O consórcio é a opção perfeita para o seu investimento. A Scusiato é representante da Rivel Consórcios em Toledo e conta também com soluções em seguros de veículos, residencial, agronegócio, maquinário, empresarial. Scusiato Consórcios e Seguros. Telefone 999-67-4790. 999-67-0443. Utilar, instalações comerciais. Utilar, onde você encontra tudo para a sua cozinha, uma linha completa de panelas e acessórios, churrasqueiras, grelhas, espetos, equipamentos gastronômicos e utilidades para panificadora, pizzaria, açougue e restaurante. Fogão industrial, fogão a lenha, expositores de bebidas, cervejeiras, tudo isso e muito mais. Você encontra na Utilar de Toledo. Telefone 3053-0124, 99949-0076. Passarela Pizzaria e Restaurante. Você não pode deixar de degustar a melhor pizza da região. Uma pizza mais saborosa que a outra, com sabores diversificados para agradar a todos. Traga toda a sua galera para experimentar o melhor rodízio de pizza de Toledo e região, com um ambiente moderno e estiloso. Também serve almoço com amplo, saboroso buffet, sempre prestando um ótimo atendimento. Uma culinária criativa e saborosa. Passarela Pizzaria e Restaurante, em dois endereços, na Avenida Parigô de Souza, número 160, Jardim Porto Alegre, em frente à Hyundai, a maior pizzaria do oeste do Paraná, e Rua Guarani 1033, no centro de Toledo. Telefone 45-3252-0888 e 998-266-6086. Shawarma do Ramon, o mais gostoso, suculento, saboroso e incomparável shawarma da região. O melhor shawarma é do Ramon. Peça em sua casa o que vai matar a sua fome. 45 99901 2684. Repito, 99901 2684. Ingredientes frescos e produtos selecionados, carnes suculentas e bem temperadas, pão fresquinho, tudo da melhor qualidade. É só ligar e fazer o seu pedido. Peça o shawarma mais famoso da cidade, em sua casa, e devore essa mega delícia. Misto, frango, carne, vegetariano. Esse é o lanche pra ninguém botar defeito. Além da carne bem suculenta, tem também o colorido de vários vegetais, que combinados formam uma explosão maravilhosa de sabor. Shawarma do Ramon, Rua Senador Atílio Fontana, 5.636 e pelo delivery 45 99901-2684. Shawarma do Ramon. Olá pessoal, aqui é o Papai Noel e convoco você para uma ação especial. É a missão Touca Azul da Odonto Top Hospital do Dente, que quer impactar positivamente a vida de muitas pessoas o ano inteiro. O espírito natalino não precisa acabar no Natal. Vista a touca azul da Odonto Top e faça parte deste movimento em que todo mundo importa. Odonto Top Toledo, CROPR 5236. Responsável técnica Taciara Líbano, CROPR 32115.